nesse coração. Ela não tem sentimento, ela se entrega por inteiro em uma paixão, menos o que tem por dentro. Ela não para, não para, não para, não. Não para, não para de maltratar, mas comigo não. Comigo não, comigo não, comigo não, não. Na primeira night eu espero bar. Papo, ela pede uma boate de salto. Sai, tem que respeitar, bate palmas, abre alas que ela vai sambar. E ela gasta o salto alto na pista, desfila com classe, nota máxima, linda. Digo, se fosse na avenida, seria nota 10. Ela diz nota 5, daria essa. Ofereço um drink, ela insiste. Me mete limite, Roberto dirige. Então ela pede red com whisky, me serve só o red, sugere um drink. Ela tem neve nesse coração, ao amor. Ela não tem sentimento, ela se entrega por inteiro em uma paixão, menos o que tem por dentro. Ela não para, não para, não para, não. Não para, não para de maltratar, mas comigo não. Comigo não, não. Comigo não. Comigo não, não. De rolê na madrugada, fumei no carro e ela quer fazer coisa arriscada. Ela beija com paixão, eu oh, é hoje. Ela diz que não é santa, mas não na primeira noite. Peço fone e ela nega minha idade. Esqueci o nome, então espero ela ligar. Uma semana e finalmente uma noite quente, louca, inesquecivelmente boa. Depois a voz da gente rouca. Eu penso que agora vai de vento em popa. E ela diz que quer assim, sem compromisso. Se eu lhe quiser, eu ligo. Ela fica tipo, ela tem neve nesse coração. Ela não tem sentimento, ela se entrega por inteiro em uma paixão, menos o que tem por dentro. Ela não para, não para, não para, não. Não para, não para de maltratar, mas comigo não. Comigo não, não. Comigo não. Comigo não, não. Vários dias sem falar, eu ligo. Ela não está bebendo no celular. E sim, ela faz por mal, sabe onde me achar. Faz parecer casual, quer brincar. Me conta na festa e o clube tá bom. Hoje tem DJ 1 e Dom. Pede rum e limão, urgente. Gelo no drink, coração, mas a noite é quente. Vem, vem, o mundo gira e não para. DJ 1, hoje a pista não para. Dom é, hoje a rima não para. Joga a mão pra cima, o mundo gira e não para. Ela tem neve nesse coração. Ela não tem sentimento, ela se entrega por inteiro em uma paixão, menos o que tem por dentro. Ela não para, não para.